dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Sala de Projeção Podcast. Chegamos ao nosso episódio 50. Estamos muito felizes aqui, empolgados. Preparamos um episódio especial para vocês, episódio 50 do Sala de Projeção. Primeiro de tudo, quero agradecer aos nossos ouvintes. A gente não imaginava que a gente ia já estar, depois de 2 anos que a gente começou o podcast, que a gente ia estar firme e forte. E queria agradecer a todos que escutam, que comentam, que elogiam, que criticam, que sugerem coisas interessantes. Muito obrigado por vocês ouvirem a gente e participarem da conversa também. Para esse episódio, o episódio 50, a gente vai fazer uma coisa diferente. Vamos fazer uma coisa nova, né? Tomara que gostem. Cada um escolheu um filme para falar um pouquinho. Cada um escolheu um filme que gosta muito. E cada um de nós vai falar sobre esse filme escolhido. E depois a gente vai comentar sobre o filme de cada um. Então hoje a gente vai tentar ser o mais conciso possível. Mas vamos falar de 5 filmes. Começar então com o... só com um oizinho, Felipe Sobreiro. Felipe Sobreiro, por que que você escolheu o seu filme? Qual é o seu filme? Por que que você escolheu ele rapidamente? E aí, pessoal, tudo bom? O filme que eu escolhi foi o primeiro grande filme que eu vi na minha vida, assim, que é o Taxi Driver, do Martin Scorsese, filme de 76, que me marcou muito quando vi na adolescência, né? Foi um filme fora do padrão, né? Do cinema que naquela época, né? E aí abriu uma porta, assim, pra correr atrás de outros tipos de filme, mas com conteúdo mais interessante, mais profundo, mais... complexo, né? E é um filme que eu volto e meia revejo. Quando a gente tava discutindo o que vai ser no episódio 50, aí tava no topo da minha lista, assim. Então, não... falei, sem dúvida, vai ser esse. Fanzaço do Robert De Niro, você? Adoro o Robert De Niro, adoro o Scorsese, adoro o Paul Schrader, que escreveu. Tá muito bom, todo mundo nesse filme, tá tudo perfeito, a trilha, tudo é ótimo. Então, vai ser um prazer falar sobre ele. Maravilha. E Gustavo Leal? Que filme você escolheu? Nosso membro da equipe menos cinéfilo, né? Menos geek de cinema. Qual filme você escolheu, Gaião? E aí? Eu escolhi o Encontros e Desencontros, né? O Lost in Translation. Um filme que eu gostei. Eu só tinha assistido uma vez há muito tempo atrás, eu acho, quando lançou. E tinha adorado. Fiquei com muito medo de reassistir, mas aí reassisti para falar hoje e o filme sobreviveu, né? Assim, tá, adorei, consegui pegar coisas que eu não tinha percebido da primeira vez, ou que eu já tinha esquecido, mas é um filme que eu adoro, é o estilo de cinema que eu gosto. Não é um clássico, certamente, como os outros que vocês vão falar, mas é um filme com valor sentimental. Foi interessante vê-lo de novo agora morando no Japão? Ou não fez diferença? Sim, eu acho inclusive que talvez tenha uma influência no fato de eu ter vindo morar no Japão, né? Ficou, eu acho, esse filme gravado de alguma forma, assim, essa experiência do estrangeiro, né? Eu acho que é um filme muito, que retrata muito bem. Eu gosto da Sofia Coppola, mesmo dos filmes ruins da Sofia Coppola, né? Porque ela tem um cinema... Ela tem um estilo, né? É um cinema estético, né? Meio cansado, assim. Eu gosto muito das pessoas que são ricas por hereditariedade, rica de família, né? Acho que a única riqueza que é honesta é a riqueza de família. Só que fica rica pelo próprio mérito, tem que ser todo mundo preso. Ela tem aquela coisa meio blasé, entediada, mas que é tudo muito bem feitinho, muito bonito, né? E a Scarlett Johansson tá linda, novinha, o Bill Murray é maravilhoso. Os outros 3 filmes que eu pensei em falar, todos tinham Bill Murray. Eu acho que o meu conceito de bom cinema é o que tem Bill Murray no... Errado não tá. E, enfim, é um filme que eu adoro, reassisti e continuei adorando. Então, fazer propaganda dele. Meia dúvida de pessoas que talvez não saibam, a Sofia Coppola é filha do Francis Ford Coppola, diretor do Poderoso Chefão. E grande Igor, e você? Tudo bem contigo? Fala aí um pouquinho rapidamente sobre o filme que você escolheu. Boa noite, Diego. Boa noite a todos que estão escutando a gente. Sempre um prazer estar aqui. Para esse episódio de hoje, eu escolhi um filme que me marcou na minha adolescência e que ele envelhece como vinho para mim, que é Hellraiser, Renascido do Inferno. É o primeirão, né? É o primeiro. Assim, eu gosto do segundo também, mas assim, os outros eu acho totalmente dispensáveis e descartáveis. Então não vou falar sobre a franquia, né? Até mesmo porque eu tenho uma certa ojeriza com essa própria ideia de você transformar obras de arte em franquias, né? Mas tudo bem, né? Não vou entrar nesse assunto agora. Mas eu vou falar do primeiro filme, que é um filme que, assim, como adolescente eu assisti, porque eu assistia filmes de horror, até hoje gosto muito de filmes de horror, mas é um filme que eu acho que ele envelheceu muito bem. Eu reassisti, assim, é um filme que eu fui reassistindo, né, ao longo dos dos anos, eu acho que minha apreciação por ele cresce cada vez mais. Eu acho um filme interessantíssimo por ser um filme de gênero e, assim, e nem a qualquer gênero, assim, por ser um filme de horror, eu acho que ele é muito subestimado pelas pessoas, né? Assim, ele é descartado logo de cara como sendo uma espécie de cheap thrill, como sendo, assim, talvez, assim, um filme fácil de entender, e é justamente um filme que surgiu na década de 80, que foi um período horroroso para os filmes de gênero, né? Quando você pensa nos filmes de horror que foram feitos na década de 80, né? De Fred Krueger, A Sexta-feira 13, sabe? São filmes horrorosos, assim, mal feitos e mal escritos, assim, sabe? Quase que uma afronta à inteligência da plateia. E esse filme, ele é uma raríssima exceção a essa regra tácita, né? Do gênero da época, e é um filme que eu tenho certeza absoluta que, por mais que eu propusesse, a gente jamais falaria sobre ele aqui no Sala de Projeção. Especialmente o Gustavo Leal e André Vicente seriam os principais opositores dessa ideia, e eu pensei, gente, a única oportunidade que eu vou ter de falar sobre esse filme que eu acho tão bom no Sala de Projeção é nesse momento. Então eu escolhi Hellraiser, Renascido do Inferno. Maravilha, vamos lá, hein? Tô curioso pra saber. Grande André, e tu? Tudo bom contigo? Qual filme você escolheu, Gaião? O meu tem um título de filme de terror, mas não é, obviamente, que é o There Will Be Blood, que em português é Sangue Negro, né? Sangue Negro, de 2007, né? Eu vi no cinema esse filme. E quando a gente se propôs a escolher um filme, né? Ah, o filme que você mais gosta, um filme que você gostaria de falar, é muito difícil, né? Pra mim, eu tive que realmente fazer um esforço, porque, porra, a gente já viu filme demais, né? Mas foi um filme que me marcou, porque ele coincide com uma época em que eu era muito fã, tinha muito tesão de ir pro cinema, né? Via filmes repetidamente no cinema. Pra você ver, eu vi... Sabe o que filme que eu vi 3 vezes no cinema? Indo com pessoas diferentes, assim, amigos e tal. Zorro, A Máscara do Zorro. Não acredito. Eu era tão cinéfilo. Cinéfilo de ir no cinema mesmo, né? Eu queria estar no cinema, na poltrona, na tela, no escuro, aquele ritual. Depois eu perdi isso hoje. Que susto que eu tomei. Eu pensei que o André ia falar Bacurau. Eu falei, foi ele. Só o Felipe vai pegar essa referência. Bacurau? Por que que... Teria sido 11 vezes, né? Quem viu são 11 vezes? Um cara aí que tinha 11 amantes. Ele levou 11 amantes. Ele ia uma vez com cada amante pra assistir Bacurau. Eu assisti. Pô, eu não tinha nem idade pra ter amante. Eu fui com amigos, assim. Você diz o do Bandeiras? É. Uau. Meu mundo caiu agora. Isso é... Tô tendo um momento de dissonância cognitiva. Não, pô, mas eu era, sei lá, pré-adolescente. Eu queria ir no cinema. Era o que tinha pra fazer, né? Era ir no cinema lá, lanchar, ir pro cinema. Enfim. Hoje em dia ainda tem isso, eu imagino, né? Só que acho que adolescentes não tem como ir no cinema mais, né? Porque tá tão caro assistir um filme hoje. Se for 3D, então, você tem que pagar com o salário inteiro, né? Na época não era, né? Na época era mais tranquilo. Enfim, mas esse filme eu vi nessa época e ele me marcou. Eu não revi ele depois, eu revi agora, né? Pra gente fazer esse episódio. E ele é muito bom, né? A impressão realmente que eu guardei dele, assim, intuitiva do filme, se confirmou. Mas depois eu falo dele mesmo. Vocês acreditam que todo mundo viu aqui, uhum, né? Eu, inclusive, quase selecionei esse quando a gente tava fazendo a seleção de filmes. Só de 2007 mesmo eu tinha uns 3, assim, inclusive esse, assim, mas realmente é um filmaço. E desses aqui, todos eu só revi o Taxi Driver, que eu já tinha visto 1000 vezes, e o Sangue Negro, que era meu segundo favorito. Os outros eu já tinha assistido antes, eu não revi, mas eu então tá muito fresco na memória, assim, eu sou bem familiarizado com todos. Mas ao contrário do André, o meu filme, eu não escolhi porque ele é um bom filme, porque apesar de ele ter ganhado o Oscar de melhor filme, né, quando ele foi lançado, eu não escolhi o filme porque ele é um excelente filme, né? Um dos meus filmes favoritos, né? Eu escolhi porque é um dos meus assuntos favoritos de ver no cinema, né? De ver retratado em filme. Eu escolhi o Discurso do Rei, The King's Speech, com Colin Firth fazendo o Rei Jorge VI, né? E mais conhecido como Bert. E o Jeffrey Rush fazendo o terapeuta especialista em... É um fonoaudiólogo, né? Especialista em gagueira, que ajuda ele a superar a gagueira dele. Que depois descobri que a palavra mais técnica, né, correta e neutra para falar sobre gagueira é disfemia. Mas ninguém vai saber o que é disfemia, então eu vou falar gagueira mesmo. E vou falar só um tiquinho, né, como um ponto de comparação, de referência também do Vestígio do Dia. É um filme de 93, com Anthony Hopkins e a Emma Thompson. Só para comparar um pouquinho com o Discurso do Rei. Mas qual que é o assunto? Você falou, é o assunto que eu gosto de ver no cinema. Engraçado, né? Os dois filmes se passam. Olha só, duas coincidências, né? Os dois filmes são filmes de produções... não são totalmente inglesas, mas são produções predominantemente inglesas, que se passam na Inglaterra no mesmo período, né, pré-Guerra Mundial, pré-Segunda Guerra Mundial ali, anos 30. E produções de prestígio, né, com alto orçamento, né, elegantes, sofisticadas. Né. Mas eu gosto do... Não tem nada a ver com isso, né, porque eu escolhi. Eu gosto de protagonistas que têm medos paralisantes. Eu quero falar sobre isso, sobre ter medo e tentar superar seu medo. Eu escolhi por isso. Cinco filmes, pessoal, espero que vocês gostem, né? Vamos começar com o Filipão, Taxi Driver, um dos melhores filmes de todos os tempos da história. Com certeza entre os cinco maiores filmes da história, talvez, né? Sem dúvida. Quando eu era adolescente, nos anos 90, assim, minha mãe, especialmente, era muito, muito rígida a respeito do que a gente podia e não podia pegar na locadora e tal. Eu sei que, por exemplo, você, Diego, você tinha meio que carte blanche, né? Você ia, pegava o que você queria, não sei o quê. A gente tinha que, quando a gente ia com meus pais e tinha esse crivo, né? Ela era meio new age, assim, ela não era muito religiosa, mas ela não gostava de violência, de coisas assim. Ela não queria que a gente se expusesse a isso. Então eu fui sua mãe, você tá falando, né? É, especialmente, né? Ela era mais nesse sentido de impedir que a gente não queria que a gente tivesse videogame, né? Ela tinha medo dessas influências negativas, né? O Simpson, por exemplo, ela achava o terrorífico, né? A maneira como dava um mau exemplo, né? Esse tipo de coisa. Então a gente tinha... Meu acesso aos filmes era muito daquela coisa do que tinha na TV. Eu passava na TV a cabo aqui e ali. Só que aí teve um amigo meu lá do segundo grau que foi a primeira pessoa que eu conheci que teve DVD, que eram os DVDs importados na época, né? Era uma família mais de grana, né? Eu morava na Colômbia. Esse era um amigo peruano, inclusive, que estudava lá comigo. E o pai dele tinha uma biblioteca, assim, uma videoteca espetacular, assim, ponta de lança, sabe? Quando começou o DVD, o cara tava com milhares lá. E a gente, então, eu comecei na casa dele e tal, começamos a ver os filmes, entre outras besteiras que tinha lá e tal, fui lá que eu vi pela primeira vez o Taxi Driver. Eu já tinha ouvido falar muito vagamente e tal, a gente foi, assistiu, e assim, me quebrou minha cabeça, sabe? Explodiu, porque é um drama de época, assim, quer dizer, é contemporâneo, né? Nos anos 70, sobre um veterano da Guerra do Vietnã que voltou para a sociedade, né? E como outros milhares que nem ele, é um cara completamente sem rumo, né? Isolado, solitário, incomunicado com a própria família, não tem amigos, não tem nada. E ele começa a trabalhar como um taxista, como uma maneira de lidar com a insônia dele, né? Ele de dia não dorme, de noite não dorme, ele tá sempre acordado, não tem o que fazer. Então ele decide virar taxista para pelo menos estar ocupado, né? E filmado em locação em Nova York na época, foi o primeiro filme que fez com que o Scorsese explodisse, assim, como diretor. Ele tinha feito uns filmes antes, mas esse foi o primeiro grande, assim, filme dele. E é tudo, a trilha é tão legal, foi a última trilha do Bernard Herrmann, que era aquele compositor que trabalhava com o Hitchcock sempre. Então tem uma vibe meio de filme noir, filmado em locação. É aquela coisa daquele personagem meio alienado, meio fudido da cabeça. A trilha sonora, toda vez que eu escuto a trilha sonora, ela tem realmente uma vibe de filme noir, mas também de filme pornô, né? Um pouquinho. Meio sujo, assim. É, não sei, talvez. Mas o Bernard Herrmann era um compositor super classudo, né? Dos anos 30 e 40. Não sei se ele ia colocar aquela coisa meio vibe funk nos 70, né? Mas é uma coisa decadente, assim, a música é decadente. É, decadente. É um filme que foi muito... Assim como outros que aconteceram, que rolaram depois, assim, tipo... O Clube da Luta e outros que é um filme que foi muito mal interpretado na época, né? Que o personagem é um personagem super traumatizado e tem ideias erradas sobre o mundo. Ele tem uma vibe até meio racista, tem umas coisas mal resolvidas na cabeça dele. E, então, tem essa vibe, né? Esse filme aqui é meio... qual é o problema desse cara? Isso aqui é um mau exemplo, bababá. E vai citar agressão, era uma das opiniões, né? Mas não tem nada a ver com isso, né? O que eu fiquei muito... Você acha que o filme não é um filme incel, desses caras malucos, assim? Não, mas o Travis, o personagem, ele é, né? Ele é um cara que ele queria... A única noção de realidade da vida dele é o que ele vê quando ele vai, tipo, no cinema, né? Que, falando do que você falou, ele vai ver uns filmes pornô, assim, quando ele sai do trabalho de manhã cedo, fica lá e tal, vai lá, fica bebendo e depois volta pro trabalho, né? Aí ele fica obcecado com uma mulher que ele vê na rua, né? Trabalhando numa campanha política, que é a Sibyl, né? E aí ele leva ela num date e é num cinema pornô. E ela falou, qual é o seu problema, seu maluco, né? Aí o cara começa a entrar em parafuso. Uma vez que ele estaciona na rua, assim, ele para num sinal, uma prostituta adolescente entra correndo no táxi dele. Ai, me leva, por favor, daqui, socorro. Aí chegou o cafetão dela e leva, né? A prostituta é a Jodie Foster, né? Que é uma criança na época. E o cafetão é o Harvey Keitel. Jodie Foster tinha 12 anos quando estava filmando. Eu nunca senti tanta vergonha alheia como essa cena do De Niro levando o Taxi Driver, levando a Cybill Shepherd pra ver um filme pornô, ingenuamente, achando que ela ia gostar. Porque ele e não é uma coisa meio de perturbado, de bora, eu vou levar você pra pegar você, né? É porque o cara é quase um ET, assim, de tão desconectado da realidade, né? E ela diz, qual é seu problema, seu idiota, né? Seu perturbado. Ele diz, não, eu sempre trago muitos casais aqui, eu vejo os casais entrando, né? Acho que isso é um filme que as pessoas assistem, né? E você vê que não tem uma malícia real ali por trás. Ele é desse jeito mesmo, né? E aí quando ele vê essa prostituta mirim na rua, ele cria um tipo de uma missão na cabeça dele, né? Eu vou resgatar ela, né? Aí o filme dá uma virada, se desliga um pouco desse aspecto da alienação, da solidão, que eu como adolescente, eu me grudei muito nisso, né? Eu achei o máximo, né? Aquela coisa, você tá vendo um retrato de uma pessoa de uma maneira super subjetiva, né? Do jeito que eu nunca tinha visto em outros filmes antes. Foi isso que você mencionou que explodiu sua cabeça? Esse aspecto? Foi esse aspecto. Aí depois vira meio que o filme do Charles Bronson um pouco. Aí ele rapa a cabeça, fica como moicano, ele tenta matar o político pro qual a moça trabalhava, né, a Cybill Shepherd, num desses gestos maníacos que a gente vê que acontece muito na realidade. Inclusive, uns anos depois, um cara atirou no Reagan para tentar impressionar Jodie Foster na vida real, inclusive, né? Um Travis Bickle da vida real. Então, e é o tipo de coisa que se vê muito hoje em dia, né? Que na época era raríssimo, era um troço super impensável e foi virando normal, né? E o Paul Schrader que escreveu e o Scorsese que dirigiu, eles meio que previram isso, né? E o De Niro, claro, né? Com o papel espetacular dele. Aí o filme acaba com isso, né? Ele vai lá e começa a matar o pessoal que tinha o cafetão e outras pessoas ao redor da Jodie Foster para resgatar ele, né? E é um final meio ambíguo, né? Você acha que ele vai morrer, mas não morre? Será que ele é visto como um herói ou não? Será que ele tá delirando ou não? É um final que é meio aberto, né? E a impressão que fica para mim sempre é isso, né? É um retrato de uma coisa que não tinha ainda, mas que passou a existir depois, né? Aquele tipo de figura, que nem o cara que atirou poucos anos depois no Lennon, né? Essa coisa do pessoal obcecado que tem acesso a armas e não tem como se expressar, nem entende direito, né? As relações humanas, tem relação parasocial, né? Com figuras que estão além dele, né? E a atuação do De Niro é tão, tão legal. E esse aspecto dele ser um vigilante solitário, né, no final do filme. Muita gente pode se identificar com isso, com esse aspecto. Mas eu acho que não é a propósito do Scorsese, né? Que a plateia se identifique, mostrar que aquilo ali é uma coisa, glorificar aquela sanha meio assassina dele no final do filme, né? Mas pode ser bem mal interpretado. Outro filme que eu vi nessa mesma época que me marcou de uma maneira muito parecida foi Laranja Mecânica do Kubrick também, né? Que também é um filme que retrata um mundo hiperviolento e tal. E muita gente achou que ele estava, tipo, inspirando, né? Que estava dizendo isso aqui que é bom, né? Só que para mim é claro que não é. Só que para mim, que o filme mostre uma coisa, não é uma publicidade para isso, né? Não está assinando embaixo, né? Não está dizendo... Isso aqui é uma obra pedagógica que está ensinando, né? Eu acredito que não, né? Ainda mais filme para adulto e tal. Ele inspira a conversa, ele atravessa certas linhas, né? Não é tão, tão preto e branco, né? Só que, para mim, é óbvio que, assim como muita gente interpretou errado a Laranja Mecânica, o Taxi Driver, o Clube da Luta e outros filmes assim, né? Recentemente, o Coringa, né? Que os incel Coringa, tudo acham que... Tem um filme que tá apontando um dedo numa direção e as pessoas acham que ele tá, tipo, apoiando e dizendo é isso aqui, né? Então, para mim, é muito óbvio que não é o caso, né? Mas realmente, o filme super violento e tal. E... É o que todo mundo fala dos filmes do Scorsese, de máfia, por exemplo. Né? Ele não tá glorificando a máfia. Uhum. Mas ele é super imersivo, né? Então você, como você tá. Como ele tá mostrando a coisa internamente, né? O Travis não tem uma figura por fora dizendo isso aqui tá errado, você tem que fazer terapia, né? Por que, que você não procura a sua família, né? Não tem essa figura. Porque é um filme sobre ser alienado. E é um filme subjetivo. Assim como o Lobo de Wall Street, que ele fez 40 anos depois. Outro filmaço que também é sobre uma pessoa horrível, mas que eu acho super legal de assistir e muito bem feito. Como é uma narração subjetiva, você não está criticando o tempo todo, né? Mas ele meio que conta com que você, como espectador, se entenda que sim, né? Que o Lobo de Wall Street, o Taxi Driver, o Bill, o açougueiro do Gangue de Nova York, não são figuras assim... Ele não tá exaltando, né? Ele está mostrando só. Só que como ele é um mestre do cinema, ele é super bom em mostrar, né? Isso levanta uma questão interessante, que é como não tem essa crítica embutida no filme, né? Você vê, vamos dizer assim, ele cria um modelo de comportamento, né? Ele te mostra um modelo de comportamento. E muitas vezes a sua experiência de ter gostado do filme erige esse modelo de comportamento como algo positivo para você, né? Como algo imitável, talvez. Então, é igual você falar essa discussão, assim, esse videogame violento vai causar violência, né? Sempre tem esse tipo de discussão, né? Tinha aquela coisa, banimento dos jogos de role-playing game, porque achavam que tinham rituais satânicos embutidos. Ou heavy metal, né, também. Então, mas isso é uma questão interessante, porque, por exemplo, quando um filme se populariza, é igual que novela da Globo, há uns anos atrás, hoje em dia não, né? Mas há uns anos atrás, a novela da Globo, ela mostrando uma determinada personagem, ela criava uma moda, ela criava um modelo de comportamento que as pessoas começam a imitar, porque aquilo começa a fazer parte do imaginário delas de forma muito intensa, né? Então, quem vê e não tem um espírito crítico de fazer esse distanciamento, acaba só se tornando algo parecido, né? Mas o De Niro no filme é uma figura tão patética, né? É difícil querer emular totalmente, né? É fácil você se identificar, porque é isso que o Felipe falou, né? Da postura, perspectiva subjetiva, né, do filme. Um retrato da solidão através da visão, né? A partir da perspectiva do Travis. Tem até o voice-over dele, tem o diário dele. Então é tudo dentro da cabeça dele que você está se acompanhando. Então, né? Claro que você vai se identificar também, né? Mas ele é uma figura também de pena, né? Você fica assim, uau, puta que pariu. Pra mim, mais do que o filme violento, é um filme super triste, né? Eu acho que é o principal sentimento que, pra mim, me causa o Taxi Driver, não é, tipo, a empolgação da violência no final, e sim um troço meio deprimente no final, né? E no começo é meio patético mesmo, né? Você fica com dó daquele cara lá, completamente desconectado do mundo, né? Ele não sabe o que fazer. Tem uma cena muito boa que ele pergunta pro Wiz, que é um outro taxista amigo dele. Peter Boyle, que é tão legal, que ele tá tentando se comunicar com o cara. Ele diz, eu tenho umas ideias na minha cabeça, ideias ruins na minha cabeça, e você vê que ele não consegue nem explicar qual é o problema dele, né? E o Peter Ball também não entende exatamente, e é uma cena super legal. Eu acho que quem não assistiu o filme, caralho, você tá perdendo tempo, e só pelas atuações, o final é mais violento e tal, mas é um filme que vale muito a pena. É o meu takeaway no final, assim. Mas pra terminar, assim, eu acho que não pode deixar de falar da cena, uma das cenas mais antológicas da história do cinema, né? Que é o De Niro falando com o espelho. Pois é, tem um momento, quando ele começa a virar um vigilante na história, ele compra umas armas com um vendedor ambulante, assim. Aí ele começa a treinar, né? Como esconder e tal, como tirar. Ele começa a conversar com ele mesmo no espelho, né? Você tá falando comigo? Você tá falando comigo? Não tô vendo ninguém aqui, né? E ele, o Scorsese, quando eles filmaram essa cena, ele tava, tipo, deitado no chão. E o De Niro no espelho falando com ele mesmo. E volta e meia, o Scorsese falava, dava uma dica, né? Fala tal coisa, fala tal outra. Que, inclusive, ele faz uma ponta do Scorsese como um outro psicopata, assim, que pega o táxi dele, né? É muito boa essa cena também, né? Tem umas cenas assim, é um filme pesado, mas abriu as portas pra mim quando eu tava numa idade boa, assim, de o que o cinema pode ser, né? Além de puramente entretenimento, né? Não é um filme, assim, que eu diria super arte, movie, profundíssimo, né? Mas é um filme meio que quebra altas expectativas, assim. Ainda mais para um espectador mais jovem, né? Os estúdios de Hollywood, naquela época, eles estavam financiando esses filmes, né? Alternativos, esses filmes do Scorsese e do John Cassavetes. De Palma. De Palma, essa galera. Então, parece um filme independente, mas não exatamente. Mas naquela época, isso estava em voga. Era o auge da criatividade e de mostrar realmente o homem comum. Sem glamour nenhum. É porque o Hollywood, durante muito tempo, era tudo super filtrado, né? Tinha muita censura autoimposta e tal. Então não podia falar tal coisa, não podia mostrar tal coisa. Aí do final dos anos 60 pra frente, isso acabou. Aí começou aquele boom autoral. E aí começou, assim, a mostrar os personagens pobres, né? Fudidos, né? Um dos primeiros filmes assim foi o Drugstore Cowboy. Midnight Cowboy. Dustin Hoffman ferrado, pobretão, e o John Voight Michel. Vida dura, vida de cão, né? Então, sem glamour nenhum, assim. Vale a pena, né? Muito legal. Eu também adoro essa época. Não, eu gosto. Esse estilo, assim, de violência não me incomoda tanto, não. Eu gosto muito do Laranja Mecânica também. Assim, eu acho que eu consigo perceber a... Eu acho que tem uma diferença de como você, né, se você assiste o negócio para se identificar ou se você assiste o negócio como sublimação, né? É legal você ver um pouco de violência também que você nunca vai poder fazer na sua vida, então você também descarregar isso projetando, entendeu? Assim, é um problema que às vezes... É, não um manifesto, né? Isso. Mas, e como videogame também, né? Isso que eu não entendo, aí não pode jogar. Não, ótimo, é melhor o menino matar a gente no videogame do que matar a gente na vida real, né? É, a quantidade de médicos... Eu já comprei briga com as 7 profissões nesse podcast, mais um agora. A quantidade de médico que vira médico é para sublimar mesmo uma pulsão de violência. Ótimo, sublima, é melhor do que você fazer. Eu já ouvi exatamente isso de um cirurgião. Não vou citar nomes, mas eu vi de um cirurgião, assim, a gente conversando sobre profissões, né? Como é que ele chegou à profissão dele, ele falou que quando ele era pequeno, ele ia visitar uns parentes em uma fazenda, se não me engano, os avós dele, né? E uma vez ele viu, levaram ele para um estábulo, né? Onde um boi seria morto, e depois eles iriam cozinhar a carne do boi. E ele viu o boi sendo captado e depois sendo esquartejado, e ele fala que ele sentiu uma certa excitação, assim, na hora, né? Ele, menino de 8 anos, né, virou para um primo mais velho dele, que estava assistindo a cena junto com ele, perguntou, assim, eu quero fazer isso com pessoas, como é que eu posso fazer isso? E o primo mais velho dele falou assim, vira médico. E ele é médico. Hoje, e eu posso falar que eu conheço esse médico aí que ele tá falando, e é um cara legal, gente boa. Não, mas é isso, ótimo, sublime as coisas que... esse reconhecimento que tem limite de coisas que eu não posso fazer na vida real, né? O que acontece com essa galera que começa a copiar o Joker e o coisa... É que perde essa distinção, né? Assim, começa a se... E aí mistura tudo, entendeu? É tipo isso, ele não consegue mais saber o que é realidade, então o cara vai dar um tiro no Reagan para o Jodie Foster, na verdade, a personagem da Jodie Foster. Você perde essa noção do que é realidade e o que é arte. A arte, eu acho que existe para isso também, para sublimar. Sim. Eu nunca diria que é culpa da arte, tanto é que o que atirou e matou o Lennon, ele era fã do J.D. Salinger também, né? Gostava do Catcher in the Rye, não sei. Você não vai dizer que é um livro perigoso, né? Vai dizer que aquele cara era um esquizofrênico, sei lá o quê, que qualquer coisa que passasse na cabeça dele ia levar para esse lado, né? Se não fosse isso, seria outra coisa, né? Eu acho muito legal esse aspecto de sublimação mesmo na arte. Eu sou tão pacato na minha vida normal, né, que eu adoro uns filmes assim. O próprio Sangue Negro que o André escolheu, são as pessoas assim que, se fosse na vida real, que pessoa horrorosa, né, detestável. Mas você tá lá no filme acompanhando a vida dele, eu acho tão legal, eu acho meio liberador, assim, né? Ele tá levando um tipo de vida que eu nunca ia levar, né? Detonando todo mundo ao redor dele, humilhando as pessoas. Caralho, que cara perturbado, né? E a atuação dele é tão boa que você meio que simpatiza um pouco, né? Mas não quer dizer... Aí o filme acaba, óbvio. Que é como filme de máfia, né? Cidade de Deus. Tipo, aquele povo de Cidade de Deus, se fosse na vida real, tava desesperado, né? Mas aí no filme você se identifica com os caras, tosse. Dadinho é o caralho, né? Eu adoro... Adoro também. O Poderoso Chefão é a mesma coisa, né? Um bando de bandido, mas... Você consegue abstrair e entrar na história, mas eu acho que é isso, é função da arte, é isso. Antes de passar pro André, só mencionar que o Felipe, ele é colorista de quadrinho, como todo mundo sabe, né? A gente já falou algumas vezes, mas tem uma série de revistas que o Felipe coloriu que é praticamente vermelha, total, porque é sangue. Sangue. É a revista mais selvagem, só selvageria, carnificina, a revista inteira, Luther Strode. Excelente a revista, maravilhosa, né? Inspirada nos filmes de terror mesmo, gore, sabe? E o Felipe pacatíssimo, tranquilão. Opa! Sabe? A revista coloriu a revista de vermelho, praticamente. E o boato de que a revista ia virar filme, hein? Isso daí vai vingar? Como eles estão tão querendo fazer, não sei ainda nada, assim. Estão querendo, tem 1000 passos até... E There Will Be Blood, André, fala um pouquinho aí o que você achou desse filme. Como é que esse filme te impactou, cara? Ele veio meio naturalmente quando você perguntou que filmes que a gente escolheria e tal. Então, foi na verdade, foi meio intuitivo, assim. Acho que alguma coisa na minha memória... Talvez isso que o Felipe tinha adiantado, ou que você adiantou, né? Esses filmes que, de alguma maneira, tocaram a subjetividade de vocês, assim, ou por uma identificação, né? E aí vendo o filme, ele traz muita coisa. Ele traz alguns temas, assim. E aí eu vou falar algo polêmico, porque eu não li isso em lugar nenhum. É uma interpretação pessoal minha, vendo o filme. Da minha tendência de querer ver por baixo da... Ver na sombra, sabe? Uma coisa de querer ver por baixo da superfície, assim, do filme. Porque o filme, basicamente, ele é uma história de um homem, um self-made man, assim, né? Que começa o filme prospectando pedras preciosas, eu acho que é prata, né? No meio de um deserto, né? Que é o personagem do Daniel Day-Lewis, que tem o nome dele, inclusive, chama Daniel, né? Daniel Plainville. E isso é curioso no filme, né? Porque os dois personagens principais, eles têm os nomes dos atores, né? Eles têm o prenome dos atores. Que é como aquele filme que a gente assistiu, o I'm Thinking About Ending Things, né? Que os personagens tinham o nome dos atores. E eu acho que tem uma função nesse filme também. Porque pra mim, um dos temas do filme, que não é óbvio, não é explícito, é a ideia da falsidade. A ideia da aparência e da falsidade. Que no filme, ele aparece de várias maneiras, né? E principalmente na falsidade dos laços, das relações humanas, assim. O filme, ele é baseado, fui pesquisar um pouquinho, né? Ele é baseado num livro de 1927. Ele não é baseado, ele é inspirado, porque ele não é uma adaptação, que chama Oil, do Upton Sinclair, de 1927. E depois de... quantos anos? Depois de 80 anos o filme foi feito, né? Mas enfim, ele é inspirado porque parece que o diretor, o Paul Thomas Anderson, que é um diretor que a gente já tratou aqui, né? Duas vezes. Quais foram os filmes? Licorice Pizza e Phantom Thread. Ah, perfeito, Phantom Thread. O Licorice eu não participei, eu não lembrava desse. Por que você acha que é um filme sobre falsidade? Porque é o seguinte, o personagem do Daniel Day-Lewis, o Daniel, né? Ele começa o filme de uma forma muito... uma vida muito árdua, assim, né? Ele tá sozinho. Ele tem esse tema, né? Da solidão também. Como o Felipe falou, né? Talvez tenha tocado eles. Ele é sozinho e ele tenta fazer a vida dele com base só num objetivo, que é a ganância dele de encontrar petróleo ou pedras preciosas, assim, e ficar rico, né? E o que é o que acontece, né? No final do filme, ele é um milionário da indústria do petróleo, assim. E ele começa sendo um garimpador solitário, assim, né? Na primeira cena, os primeiros, acho que 15 minutos do filme, não tem nem diálogo, né? Não tem nem som, basicamente. É ele numa mina, assim, que ele mesmo escavou, ele encontra uma pedra, tem indicação de que ele achou um veio de prata, e no meio do procedimento ele cai, quebra a perna, e tem que voltar com a perna quebrada, se arrastando quilômetros no deserto. Então, a primeira cena do filme mostra, assim, pra que ele veio, né? Ele é um cara com uma meta, uma ganância específica, e você vê que ele vai fazer de tudo pra conseguir aquilo, né? Porque a maioria das pessoas que passassem pela situação que ele passou, de ter uma perna quebrada no meio de um buraco no deserto, ia desistir, ia ficar lá e ia morrer, né? Mas ele volta e vai fazer a vida dele. E depois começa a mostrar cenas em que ele tá investindo, né? Se investindo nessa história do petróleo, né? De localizar petróleo e tal. E mostra ele como um comerciante, né? Ele tem uma lábia de comerciante, ele é muito bom. E o Daniel Day-Lewis tá fantástico nesse filme. E logo no começo do filme, quando ele descobre o primeiro poço de petróleo, vamos dizer assim, tem um acidente, né? Tem vários acidentes no filme. Essa atividade dele sempre gera mortes e danos, né? Para as pessoas que estão com ele. Então morre um colega de trabalho dele. A gente não sabe no filme se é um irmão, se é um parente, mas morre esse colega de trabalho. Um funcionário, sim. É, tipo um funcionário dele, e deixa um bebê, que não é falado de forma explícita no filme se esse bebê era o filho dele ou se era desse colega. Eu interpretei que era do colega e ele adota a criança, né? Tem uma cena em que a criança tá sozinha chorando, você fala, ela tá sem o pai morreu, e ele tá preocupado com a situação, né? Ele adota essa criança. Agora, eu percebi que muita gente... fui ver comentários assim na internet, comentários de vídeos. As pessoas não perceberam. Muita gente não percebe isso. Eu vi resenhas do filme que não falam isso, que acham que o filho é dele. Porque no final do filme, ele meio que deserda o filho, né? O filho fala que vai pra indústria do petróleo, vai querer fazer a vida dele sozinha, e eles têm uma discussão de pai pra filho, assim, um pai já numa fase meio louca, né? E ele fala, você é um bastardo, você... É um... Como é que ele tem? Ele tem uma frase que ele repete incessantemente. Eu achei você numa cesta. Você é um bastardo de uma cesta. É, você é um órfão que eu achei numa cesta. Você não é nada pra mim. Você não tem nada de mim em você. Enfim. Então tem essa briga no final. Então começa com essa relação de pai pra filho que eu chamei aqui de uma relação de aparência e falsa. Ele adota a criança, mas a criança não sabe que ela não é o filho. Então até o final do filme... Aliás, o filho nunca sabe que não é o filho biológico dele, né? Mesmo no final, ele acha que ele só tá numa briga, né? E que o pai tava sendo escroto com ele. Então. Nessa briga do final é que ele confessa, né? E, inclusive, ele diz que ele era puramente funcional, né? Que ele adotou porque ajudava ele a comprar as terras das pessoas. Ele tinha uma cara bonita, uma criancinha junto. É... Era só por isso mesmo, né? Isso, exato. Ele é como se ele estivesse só usando. Mas o que eu discuto muito, porque o personagem do Daniel, não sei se é por causa da interpretação do Daniel Day-Lewis, ele é muito ambíguo também, porque ele tem uma humanidade que você vê esse esforço humano dele no começo, ele adota uma criança, ele tem uma relação de amor com essa criança. Então, ao longo do filme, ele vai perdendo essa humanidade. Ele vai ficando cada vez mais louco com a ambição dele, né? E com a ambição de poder dele. E com essa dedicação à riqueza também, né? Mas metaforizada pelo petróleo, no caso. Então começa uma falsidade, que eu estou chamando de falsidade, não que uma relação de pai para filho adotivo seja falsa, não é isso, mas é porque é algo que o personagem não sabe que é real, né? E depois o que acontece? Ele conhece um irmão, um suposto meio-irmão dele. O pai dele teve um filho, não sei se é fora do casamento, ou como a segunda mulher, e vem esse irmão falar com ele: olha, eu sou seu irmão. Fala coisas da intimidade, né? Quando ele já tá rico e conhecido, assim, né? Aparece esse irmão. E quando ele já tá rico e conhecido. Ele fica meio cabreiro, assim, ele fica com o pé atrás. Mas começa a desenvolver um laço com esse irmão de amizade, inclusive, né? E depois ele descobre que o irmão é falso. Ele foi um homem que conheceu o irmão dele. E depois que o irmão dele teria morrido de tuberculose, é o que ele relata, ele pegou o diário desse irmão dele, meio-irmão, e quis se passar pelo irmão do Daniel, que já é um cara rico, mais famoso e tal. Então tem essa segunda relação familiar dele que é baseada na mentira, na falsidade, né? Também outra coisa é essa questão da família, né? Ele é sempre solitário. Toda vez que tem algum laço familiar se formando com ele, isso se quebra de alguma maneira. Então a relação dele, e de afeto e de dedicação, vai sempre se tornar essa empresa capitalista dele, da petrolífera, né? Você acha que é... praticamente irreconciliável você ter ambição e colocar ganhar dinheiro e ficar rico em primeiro lugar com ter uma família e ser um bom pai ou ser um bom membro da família? Não, eu, de forma alguma. Eu não acho que são incompatíveis, né? Mas para esse personagem dele, parece que é. É o que ele. É como ele faz, né? Como ele consegue fazer. Mas de forma alguma, não ser incompatível. Eu acho que é incompatível se você se dedica ao trabalho como ele se dedica, aquilo se torna quase 100% da sua vida. Ele não tem uma esposa, ele não tem uma mulher, não tem nenhuma relação com mulheres no filme, inclusive. Isso é uma coisa apagada da vida dele. Quando perguntam, né, pra ele, e a mãe do seu filho? Aí ele ou desconversa ou ele fala, morreu no parto. E ninguém sabe o que é o passado dele. Ele nunca disclose, né? Ele nunca se abre quando as pessoas querem falar da vida dele. E quando alguém quer dar uma... Por exemplo, tem uma cena interessante, que aí você vê que o personagem ele é meio louco, ele é meio tem um narcisismo meio doentio, assim, né? Outro empresário, né, bem-sucedido do ramo. Concorrente, assim. Concorrente dele, faz uma proposta, assim, milionária pra ele. Fala, olha, nós queremos comprar isso aqui seu e tal. Pô, você vai ficar milionário da noite pro dia, você vai se dedicar ao seu filho. E aí quando ele ouve isso, ele fica transtornado, ele ameaça de matar, ele faz uma ameaça de morte ao cara. Diz que vão entrar na sua casa e cortar seu pescoço, ele diz. É, ele fala, então, e o proponente lá, esse empresário, fica assim, que isso, como é que você tá reagindo assim? Então ele fica transtornado quando alguém quer ditar o que ele deve fazer. A mesma coisa com outro personagem principal do filme, né, que é aquele ator Paul Dano, não sei como é que eu pronuncio o segundo nome dele, que faz o papel de um padre, né, chamado Eli, que começa a se relacionar com ele, né? Porque ele que propõe, ele que... Na verdade, isso é uma outra questão do filme também que as pessoas não entenderam bem. Talvez eu também não tenha entendido. Ele tem um irmão gêmeo, né? É, pois é. Supostamente são irmãos gêmeos, né? São feitos por esse ator, o Paul. Ele faz o Eli e o Paul. Ele faz o Paul também. Que é quem vai até o Daniel Day-Lewis, né? E fala, olha, tem tal terra que tem petróleo. Eu prometo pra você que essa terra tem petróleo. Vai pra lá que você pode comprar a nossa fazenda. E aí ele fica cabreiro com isso também e vai. E quando chega lá, ele conhece a mesma pessoa, só que com outro nome, o Eli. E não aparece mais esse Paul, o suposto Paul. Então, até um certo momento do filme, é muito confuso se ele estava só fingindo a personalidade, se ele tem uma personalidade dupla. Então, eu percebi também que muitas pessoas que assistiram o filme ficaram confusas sobre isso. Então, tem pontos de confusão, assim, de aparência e falsidade no filme. Essa é a minha tese sobre o filme, sabe? Que é um tema subjacente a ele. E esse Eli, com o tempo, ele é como se fosse um pastor, né, de uma igreja que ele chama a Igreja da Terceira Revelação. E ele fica o tempo todo tentando sugar dinheiro do Daniel. E com aquele jeitinho dele, meio... Você não sabe se ele é um padre de verdade ou se ele é só um canalha, assim, querendo tirar vantagem. Ele quer enriquecer a igreja dele, né? E fica rico também ao longo do filme, né, com isso. E estabelece uma relação meio doente com o Daniel também. E o Daniel tem uma cena muito boa em que ele esbofeteia ele na lama, assim, né? Quando ele começa a cobrar demais, né? Cobrar o comportamento dele. Então o Daniel, ele não permite que alguém venha colocar o dedo no que ele deve fazer, né? É o grande nêmese dele, é a religião, né? É o Eli, porque ele é puramente capitalista, e o Eli representa uma coisa religiosa que tá além dele. Porque quando o Eli vai pedir dinheiro, tinha tido um acidente onde o próprio filho dele ficou surdo, né? O filho do Daniel. Aí quando o Eli vai lá pedir dinheiro, ele diz, onde é que tá seu Deus? Você não faz milagre? Você não cura? Por que você não cura meu filho? E aí sim eu te dou o dinheiro, né? Aí joga ele no barro e tal. É, porque o Daniel vê que ele é um picareta, né? Que ele tá preocupado em fazer grana ali com aquela igreja. E que ele faz todo um teatro, né? Tem aquela missa em que ele faz todo aquele teatro de exorcismo de um demônio de uma senhora. Super estranho. E agora, e tem esse contraponto, né? Porque o Daniel Day-Lewis é um ator muito diferente do Paul Dano, né? Mas ao mesmo tempo funciona, né? E no final do filme, quando eles reencontram, quem tá estriônico é o Daniel Day-Lewis, né? Que ele tá super enlouquecido já, sim, né? É porque eles trocam de papel, né? Em determinados momentos do filme, ele troca de papel. Tem uma cena que um esbofeteia o outro, depois ele inverte esse papel. É, tem uma troca de poder onde o Daniel Day-Lewis é obrigado a ir na igreja dele a ser batizado, que ele quer ter acesso a uma das terras lá. Então é a vez do Paul Dano bater nele, né? Essa cena que você falou é importante porque elas também tocam nesse ponto da falsidade, porque o Paul Dano, ele quer que o Daniel Day-Lewis se ajoelhe lá na igreja e confesse os pecados. E o Daniel Day-Lewis, ele se comporta como se isso não fosse verdade, como se ele não tivesse que se arrepender de nada ou contar pecados. E naquela cena, você vê que ele se comove, ele fala, eu abandonei meu filho. Então ele tem um momento de religiosidade mais pura, vamos dizer assim, que se contrasta com a religiosidade falsa daquele pastor. E no final também, quando eles trocam de papel e ele manda para fazer um negócio que o padre quer com ele, para recuperar as finanças, porque ele também tá na bancarrota, ele fala, não, mas eu quero que você fale, eu sou um falso profeta. Como é que ele fala? Ele fala, eu quero que você fale, eu sou um falso profeta. E Deus é uma superstição. E Deus é uma superstição. E aí ele faz esse padre falar isso, repetir várias vezes, né? Com o mesmo furor que ele tinha na igreja. Que também toca nesse ponto da falsidade, que é quando ele acusa ele de ser um falso profeta, né? Que revela que a religiosidade do Daniel, que parece ateu, existe de uma outra maneira, de uma forma que seria mais profunda, que ele é, por exemplo, quando ele diz isso, você é um falso profeta, agora eu sou a terceira revelação, ele tá dizendo, existe uma religião, você não é um profeta verdadeiro, mas pra você ser um falso profeta é porque eu acredito que existe um verdadeiro. Você não tem acesso a essa realidade, né? Seu charlatão, né? Eu sei qual é a realidade. Ou seja, então, você tá dizendo que os dois, o Daniel e o Eli, representam falsidades diferentes, então, valores diferentes. Mas falsidade também, né? Sim, exato. Mas os dois são hipócritas, né? O padre é mais, né? Porque realmente transparece muito a hipocrisia dele. Porque o Daniel, pelo menos, ele é fiel aos princípios dele, né? Que é falso também, porque a empresa dele é ganhar dinheiro, fazer o petróleo, ter poder, mas ele acaba cometendo vários crimes, né? Ele é... A gente esquece disso, porque a gente gosta muito da atuação do Daniel Day-Lewis, mas ele é um assassino. Ele mata o irmão falso, ele poderia não matar o irmão falso. Ele mata, se arrepende, né? Você vê que ele tem momentos de extremo sofrimento, quando ele abandona o filho, quando ele mata esse irmão falso, e só não tem no final quando ele mata o padre, né? Tem uma cena meio gore, assim, né? Parece que filme do Tarantino, o final, que eu acho que tem um tom eu não sei por que o diretor fez aquele... Isso é um filme meio, um tom meio engraçado, né? Meio humor negro. É, no final ficou cômico, né? Mas até então não era tão cômico, né? Por que que o Daniel Plainville, ele tem esse instinto assassino que ele não consegue segurar? Você encaixa no personagem? Não seria um erro, não? De construção do personagem? Pra mim, a melhor cena do filme é quando ele conhece esse meio-irmão dele que eventualmente é descoberto como sendo falso, que ele finalmente consegue se abrir para alguém no filme, né? E ele explica pro esse irmão o ethos dele, né? E ele diz, né? Nesse sentido, esse filme se parece muito com o Taxi Driver, né? O Travis, que ele quer sair do isolamento, e o Daniel, ele quer se isolar, né? Ele diz, eu vejo as pessoas e não vejo nada que eu consiga gostar neles. Eu bato o olho e eu já detesto todo mundo. Meu sonho é ficar rico para ficar longe de todo mundo, né? Então ele odeia as pessoas, né? Ele confessa esse instinto, né? Eu adoro concorrer e vencer os outros. Eu detesto as pessoas, não valem, eles não valem a pena. Ele é pura misantropia mesmo, né? Ele procura o isolamento, que é a meta dele é essa, né? Inclusive, esse final todo do filme, que se diz que ele tá completamente detonado, gaga, louco, morando numa mansão sozinho, era o que ele sempre queria, né? Era a meta dele. E as oportunidades que ele teve de ser mais humano do que isso, né? Ele desperdiçou. A relação com o filho, né? Com esse meu irmão até, inclusive, porque... Enfim, claro, com o meu irmão é meio complicado porque ele viu que estava sendo enganado, né? Uhum. Mas eu achei interessante isso, e eu vi que isso está um pouco embutido no filme. Primeiro no título, quando ele fala There Will Be Blood, uma das coisas que não tem no filme, que ele não encontra, é a relação de sangue com as pessoas. Porque com o irmão, ele não tem, porque é um irmão falso, então não é um irmão de sangue. O filho também não é. Ele não tem herdeiros também. Então tem esse drama do personagem que ele não está em mais nada, né? Ele mesmo, assim, vamos dizer assim, o sangue dele não está em nada mais, né? É o petróleo. Tanto que tem uma cena curiosa, né? Que no comecinho do filme, o suposto pai do bebê, né? O que morre durante o trabalho, ele batiza o menino com... Ele pega o óleo e faz uma espécie de batizado na testa do bebê, assim, com o petróleo, né? Então, o sangue do filme é o petróleo, né? E realmente é um assunto que interessa muito ao Daniel, porque eu revi esses dias, né? Ele tem duas cenas nas quais ele fala que se uma coisa tá nele, tem que estar no outro, no parente, que é uma coisa que ele nunca teve. Quando ele diz, eu tenho essa concorrência, eu adoro concorrer, e o irmão dele diz, não, eu me dei tão mal na vida que eu sou completamente tranquilo nesse sentido. E ele diz, não, se tá em mim, tá em você. Então ele sente esse valor sanguíneo, né? E no final, quando ele confessa pro filho que você não é meu filho não, e ainda bem, que você não tem nada de mim em você, ele diz isso pro menino, né? E o menino responde, né? Ainda bem, que bom, que benção que não tem nada de mim em você. Então tem essa coisa do elo sanguíneo que é muito importante. Apesar de que ele não tem elos, né? Na cabeça dele, ele revela nessas falas que é importante para ele, né? Sim, exato. É uma coisa que ele não tem de propósito. Porque o importante, apesar de que ele reconhece a importância, era só se distanciar, ficar rico e tal, poder. Mas ele entende, né, esse valor do sangue. Agora, isso são sutilezas do filme, né? Que eu tentei pegar porque para sair do que seria a narrativa óbvia do filme, né? Que é um... Mas ele chega no final que vê que não dá, né, para ser sozinho, né? E bem, tá bem feliz. E vê que não, é impossível. Não, mas ele... Mas não dá porque... Mas ele não tem uma proposta. Tanto que no final do filme, depois que ele assassina o padre, né? O falso profeta. Com golpes de pino de boliche, assim, né? Um negócio bem caricatural. Ele se senta do lado do corpo, né? Chega o mordomo dele e pergunta... O senhor, o que aconteceu? O senhor tá bem? Ele falou assim... I'm finished. Tipo, acabou o filme... Eu tô finished, né? Eu tô nessa miséria aqui. E ele tava jantando. Então é uma frase que fecha tudo o que tava acontecendo. É bem interessante, assim. Agora é uma pergunta que eu faço só pra finalizar, assim. Se quem vê o filme... Como, ele é um herói ou vilão no final da história, né? É difícil saber. Ele é o protagonista. Porque é um personagem super complexo, né? Ele é o protagonista, né? Protagonista. É super difícil construir um personagem assim, né? São raros filmes, né? Você não consegue dizer se o personagem principal é herói ou é vilão. Mas as pessoas tendem, eu acho, a tentar achar... É um pouco que eu falei no outro podcast da falsa resposta, né? A pessoa vê um cara com propósito e aí imediatamente quer se identificar com ele, né? Assim, as pessoas que parecem muito, muito certas de si, cheias de si e tal, as pessoas se identificam com o cara como se fosse herói, né? E ignoram como se você ter um propósito, você ser firme, fosse uma qualidade por si só, né? Não depende do que você vai fazer com isso. Sim. Agora, o final do filme, ele é muito negativo pro personagem dele, né? Do Daniel. Porque você vê que ele é rico, só que ele é só... alcoólatra, porque ele lida com isso com um alcoolismo, assim. E ele tá na pior, né? E ainda acaba o filme cometendo mais um assassinato, né? Então, ele tá... Se não fosse esse final, você até poderia admirar o personagem de outras maneiras, né? Mas, enfim, é um filme fantástico. maravilhoso. E tecnicamente também, né? O filme é excepcional, como ele conduz a narrativa, te prende. Ele tem, é um filme longuíssimo, né? Tem 2 horas e meia, se não me engano. Mas você não acha que esse fechamento do filme dessa forma, né, não deixa entender de que uma das propostas do filme, né, talvez não totalmente intencionais, seja essa, de mostrar a falência da ambição desmesurada de ficar rico e ter patrimônio, e é isso que é o valor máximo da vida, assim, de mostrar a falência disso? Sim, eu acho difícil isso, porque eu acho que é um filme sobre essa evolução e esse drama de um personagem só. É muito particular a vida dele e como ele vê, e como ele faz essa busca da ganância dele, né? Então eu acho difícil generalizar, assim. Talvez num contexto americano, né? Porque o filme tem muito... Para os americanos deve ter uma outra forma de se ver esse filme, né? Porque ele é inclusive baseado, o personagem dele também é inspirado em um homem real que existiu da indústria de óleo, assim, tem paralelos com isso, né? Então, talvez a questão do capitalismo norte-americano, dos danos que isso gerou também, né? Lembra muito o Cidadão Kane também, né? Que é uma biografia de um cara rico que no final acaba totalmente solitário, né? E não é um... Tem esse aspecto, né? De uma crítica, mas é um retrato, né? Eu acho que a gente falar dessa cena final dos pinos, né? Que ele mata o Paul Dano com um pino de boliche, né? Na porrada. É uma boa transição para falar de Hellraiser também, não é não? De monstro? Você falou que esse filme é da sua adolescência. Você viu na sua adolescência. E você falou que ele se diferencia de vários filmes dos anos 80 de terror, né? Que ele é colocado meio que na mesma classe, mas você falou que não, que ele é superior. Por que será? Eu gosto pra caralho desse filme porque ele é quase que um chamber play, assim, ele é um drama de uma família disfuncional que mora numa casa, você tem o pai, a mãe e uma filha, e tem um quarto personagem que está lá, sem a gente saber, sem o conhecimento de todos, né? Que é o irmão mais jovem falecido do personagem principal. Quer dizer, não do personagem principal, mas é o irmão mais jovem de um dos personagens, né, que faleceu, do pai. Mas ele está lá, mas ele já faleceu? Pois é, justamente, assim, sabe? Ele é sobrenatural, assim, porque esse cara, ele fez um pacto faustiano com forças sobrenaturais. Ele queria chegar ao prazer absoluto, né? Então ele encontra esse cubo, que ele chama no filme de um nome extraordinário, que é The Lament Configuration, né? E ele acaba resolvendo esse cubo, uma espécie de cubo mágico, né? Que tem um enigma. Ele acaba resolvendo isso, né? E ele invoca, né? Essas figuras extraordinárias, né? Que são cenobitas, né? Que são habitantes de um mundo paralelo, dentro de um universo Lovecraftiano, em que os seres humanos são tão importantes quanto brinquedos sexuais. E aí nessa tentativa de atingir o prazer absoluto, ele é arrastado para essa dimensão e ele é preso lá. E essa dimensão é algo como um inferno. E aí, quando a família está fazendo a mudança, né, acidentalmente, o pai, ele corta a mão dele, cai um pouco de sangue na madeira do chão, na madeira do sótão, e esse sangue acaba reavivando o cadáver do irmão que estava lá sem conhecimento de ninguém. Então ele volta do inferno. Esse é o renascido do inferno do título. E aí, a partir daí, aquela personagem que é a personagem principal, né, que é a Julia, que é interpretada de forma magistral pela Claire Higgins. Muito engraçado, que é uma atriz britânica de teatro, né? Ela ganhou já 3 prêmios Olivier, né, de teatro. Uma atriz de teatro que não quis fazer o filme, inclusive, porque ela achava, vou fazer um filme de horror, parece, isso é bobagem, né? Mas ela acabou aceitando, né, por amizade ao Clive Barker. E ela faz esse personagem que é a Julia, que ela teve um caso com o irmão. Então daí você já configura, né, esse núcleo familiar disfuncional e incestuoso. Ela é casada com um cara, mas teve um caso com o irmão dele. E quando ela vê ele surgido, sem a pele, com os músculos caindo, com os órgãos caindo, assim, uma cena realmente nojenta, asquerosa, ela vê a possibilidade de reatar essa relação amorosa que ela parece uma relação amorosa, mas é uma relação obsessiva que ela tinha com esse cara. E aí ela começa a atrair homens de volta para casa com o intuito de matá-los para que eles sirvam de comida para esse zumbi, para esse cadáver reavivado que mora na casa. E assim ele vai ficando de carne novamente, ele vai se tornando humano novamente. Então o filme é isso, sabe? Ele é a história dessa mulher que, movida por quase que uma obsessão luxuriosa que beira um tipo de vício, adição, inclusive o filme ele é citado em casos assim, sabe? Como entender vício? Vai assistir filmes de drogadito? Hellraiser é um bom filme pra assistir. Você tem um comportamento viciado, assim, masoquista, inclusive, né? Porque ela se submete a isso para poder reavivar o ex-amante dela que é uma tentativa, na verdade, de poder reavivar a paixão dentro dela, né? A vida sexual dela, assim, sabe? O fogo interior dela. Assim como o Felipe e o André tinham falado, né? Como é que esse filme explodiu na sua cabeça, assim? Por que que você considera ele tão, tão importante pra você? Num nível mais pessoal. Num nível mais pessoal, né? Porque é um filme extremamente nojento. Porque é um filme que ele me leva diretamente para a abjeção. Hoje, com um pouquinho mais de conhecimento teórico a respeito do assunto, assim, sabe? Eu entendo que alguns autores, inclusive Julia Kristeva, filósofa, acho que ela é húngara, né, se não me engano, quando ela escreve O Poder do Horror, e um livro recentemente que eu li, chamado 100 Anos de Ficção Weird, Jonathan Neal, se não me engano, que é o autor, ele fala que em certos autores, né, do século XIX, a abjeção aparece como sendo uma experiência semi-religiosa. Mas para você é semi-religioso experimentar a abjeção? Pois é engraçado, porque isso é uma coisa que... isso aparece no filme, isso é um dos temas do filme, né? Assim, essa sujeição e essa abjeção, auto-abjeção ao qual alguns personagens se impõem. E o fato de você querer ver um filme desse, porque você sabe que esse filme ele vai te provocar náusea, ele vai te dar ânsia de vômito. Então, mas que prazer é esse, assim? É um prazer que ele te remete a uma série de outras coisas. Diga, André. Deixa eu fazer uma psicanálise selvagem sua aí. Então quer dizer que você gosta de ver que o que é o objeto nojento ou abjeto, né? Tá fora de você, não tá dentro de você. É, porque quando você vê o filme e sente vontade de vômito, você quer pôr uma coisa pra fora, né? O filme já põe fora de você esse lado, né? É reconfortante saber que você quer rejeitar tá fora já, né? Não tá dentro, assim. Não. A Julia Kristeva, no Poder do Horror, ela fala sobre isso. Que a abjeção, ela vem dessa ideia. Quando você vê uma coisa abjeta, então vou dar um exemplo aqui. Quando você vê vômito, você vê uma coisa que estava dentro, né? Que estava dentro do seu corpo, né? Que pertence à interioridade de um organismo. Você vê ela colocada do lado de fora. Então, essa inversão, né, do interior para o exterior, ou mesmo do exterior para o interior, isso é a abjeção. É essa experiência da abjeção. E, segundo esse Jonathan Neal, a experiência estética da abjeção, isso pode levar... em alguns casos, quando você está falando de arte, né, obviamente, não que você vá submeter a isso, mas quando você está vendo uma obra de arte que pertence a essa categoria, isso pode te levar a um estado de consciência subliminar. Então tem um quê quase de sublime, ou até eu diria experiência religiosa, sim, assistindo esse tipo de filme. Até porque você faz regularmente, né? Como se fosse sua missa. Sim, sim, sim. Como se fosse a minha missa, e é interessante, assim, porque justamente esse filme, ele tem abjeção, e eu acho que é um filme que é sobre abjeção, porque você falou da missa, né? Quem são os vilões do filme? São cenobitas, que é uma outra palavra para monges, e eles se vestem como sendo figuras clericais, né? Eles pertencem a um universo que é totalmente hierarquizado, que para nós é caótico, né? Mas que para eles é totalmente hierarquizado, e a forma como eles se apresentam também, assim, sabe? Como uma espécie de arautos, né, de um tipo de prazer que é desconhecido, né, aos seres humanos, é uma forma extraordinária. Agora, eu adoro esse filme, porque ele realmente subverte vários tropos, assim, de filmes de horror da época. Quando você tem os Estados Unidos produzindo monstros, né, como o Freddy Krueger e o Mike Myers, Mike Myers é o ator, né? Michael Myers. Mike Myers é o Austin Powers. É o Austin Powers, né. Ou aquele outro, Jason Voorhees, né? Assim, engraçado, todos os vilões com nome e sobrenome, né? Quando você faz uma psicanálise selvagem, né, desses vilões, desses monstros de horror norte-americanos, né, eles são infantilizados, né, assim, eles são debiloides, né, assim, eles são crianças em corpos de adultos, são crianças perversas em corpos monstruosos. Freddy Krueger, ele tem uma coisa altamente infantil, né, de ficar provocando as vítimas dele. O Jason nem se fala, nem fala. O Michael Myers também, ele é mudo, e ele tem um, sabe, ele era um assassino psicopata desde pequeno, sabe? Então, eles têm isso, né? São crianças, são monstros infantis. E o Pinhead, que eu acho magistralmente interpretado pelo Doug Bradley no filme, né? Também ator de teatro, que já tinha trabalhado com Clive Barker, né? No The Dog Company. Ele é outra coisa, ele pertence a um outro nível. Você tem um vilão que não é o seu típico vilão de slasher movie, é um monstro altamente articulado, que inclusive as falas do Pinhead, sim, em entrevista com o Clive Barker, eu pude comprovar isso, assim, foram escritas em iâmbico pentâmero, sabe? E com um vocabulário arcaico que foi inspirado diretamente no Satã de Paraíso Perdido, do John Milton. Um vilão extremamente articulado, que enuncia o que ele vai fazer, e que ele se apresenta, inclusive, como exploradores de uma região, de uma dimensão, Explorers of Another Region, agora não vou lembrar exatamente qual é a tradução. É de uma região subterrânea, né? De uma região subterrânea, sabe? Anjos para alguns, demônios para outros. Ou seja, ele situa, ele nem se situa como, eu sou um demônio, sou um capeta do inferno. Não, eu tô além do bem e o mal. Quase que um Übermensch nietzschiano, considerando que se o Übermensch aparecesse pra gente hoje, a gente acharia ele monstruoso. Ele seria algo, assim, incognoscível, assim, sabe? Seria impossível de você abarcar aquilo, né? E o Pinhead, ele é meio que isso, ele é meio que encara encarna isso. Alguma coisa que está além da nossa compreensão. Um prazer que está além da nossa compreensão. Mas agora a gente vai ter que voltar para Tóquio, né? Para o mundo normal, né? Comum. E encontramos agora Bill Murray lá num hotel em Shinjuku. Meio solitário, tendo que fazer uma propaganda de uísque. Eu não, Gustavo? Suntory Times. Suntory Times. Eu tô até com vergonha de falar do meu filme. Só desgraça, desespero, demônio, assassino. Aí lá vou eu com um romance platônico. Ah, maravilhoso esse filme. Eu acho, eu adoro. Eu tinha assistido só uma vez e tinha gostado muito e nunca tinha tido coragem de reassistir. Fui reassistir ontem pra, por causa de hoje, com muito medo de não gostar mais tanto, assim, mas não, né? Sobreviveu, assim, bem o filme. É o tipo de filme que eu gosto. O pequeno drama, né? Assim, o pequeno sofrimento, que é o sofrimento com o qual eu me identifico, talvez. Assim, é o que eu gosto de ver. Não gosto de ver grandes sofrimentos, não gosto de ver essa tragédia muito absurda. Assim. Não é que eu não reconheço, né? Eu sei que é grande cinema, bom cinema, mas hoje em dia eu tento mais assistir esses filmes com o pequeno sofrimentozinho, né? Esse sofrimento do tédio, sofrimento do não saber o que fazer com a vida. E se for com um cenário fantástico, bem filmado, bonito, com gente bonita, e numa cidade legal, melhor ainda, né? Então, o Encontros e Desencontros é tudo isso. Você considera, então, o drama da Scarlett é um pequeno drama? Sim, e o dele também, né? Dos dois. São pequenos dramas, né? Um pequeno drama da dificuldade de você encontrar e manter um nível de felicidade, né? Em inglês, eles falam a esteira rolante da hedônica, né? Em português, acho que é a adaptação hedônica, né? Que, ou é aquele negócio da tartaruga lá de um grego desse aí, que você nunca chega, né? Quer dizer, se você sempre anda metade do caminho que falta para ser feliz, você nunca chega na felicidade, né? Você tá sempre andando metade do caminho. Acho que é o paradoxo de Zenon. Zenon. Zenon. As metades infinitas, né? É, tipo isso, exato. Não, é o Aquiles, a corrida do Aquiles contra a tartaruga, né? O Aquiles nunca ganha. Isso, isso. E é um pouco a nossa relação com a felicidade, né? Assim, a gente, é muito difícil manter a felicidade, né? Mesmo quando você tem uma experiência de felicidade, logo depois você já quer outra coisa, né? É, e no caso deles, quando você pensa assim, objetivamente, é isso. São dois caras ricos, né? Em Tóquio, a menina recém-casada, supostamente ainda estaria feliz, assim, ainda curtindo, passeando em Tóquio. O cara é um ator super rico, famoso e tal, com filho, com família. E eles estão lá, né, entediados. Eu acho que o nome do filme em inglês é ótimo, porque tem esse duplo sentido, né? Eles estão meio perdidos na tradução, né? Como é que você traduz esse sofrimento para qualquer pessoa, então? Né? O sofrimento lá, o demônio do inferno arrancando o braço de alguém é um sofrimento que todo mundo vai entender como sofrimento, né? O cara do taxi driver, o cara do... Né, um sofrimento mais óbvio, mais explícito. Mas como é que você traduz para uma pessoa que não esteja na sua realidade? Eu sou um ator super famoso e tal, eu, sei lá, queria estar fazendo teatro, eu tô aqui ganhando 2 milhões. Poxa vida, como minha vida é ruim. Vim gravar um comercial de 5 minutos e ganhar 2 milhões de dólares. Mais tipo um mal-estar do que um sofrimento, né? Você diria, né? Quase. Mas que é muito difícil de traduzir, né? E que ele não consegue falar com ninguém, nem com a mulher dele, né? Ele tenta falar e a mulher ignora. Ela também, a mesma coisa. Ela tenta falar com uma amiga lá, sei lá quem, nos Estados Unidos lá, e também a pessoa não nem ouve, né, o que ela tá falando. E o que eu acho bonito do filme é isso. Quer dizer, que eles, os dois, numa situação que também não é traduzível, porque o sofrimento dele não é igual, nem é parecido com o dela. Não tem tradução entre uma coisa e outra. Mas eles simplesmente prestam atenção um no outro. Eu acho que o filme é muito bom. O filme pega esse negócio da dificuldade de tradução e aí joga com o Japão, que é hilário, né? Eu gargalhava ontem assistindo, assim, de cada cena muito engraçada, né? A cena dele no hospital, você morre de rir. Inclusive as extras atrás estão morrendo de rir, que com certeza foi espontâneo aquilo ali. Você acha então que não, hoje em dia não é caricato, assim, que aquilo ali não é... Hoje em dia não pega mal isso. É aquilo ali mesmo. Não, cara, tu estás aqui no Japão. É daqui. Se pega mal errado, porque é exatamente isso, né? Porque a gente tá aqui. É muito fidedigno, assim. Inclusive as falas, você vê que realmente os caras estão falando. Quando ela traduz uma fala gigantesca dele para duas letras, duas palavras, é isso mesmo, assim. O resto é tudo injeção de linguiça. Agora, vem cá, a Sofia Coppola, ela tem alguma fixação por essa relação que imita um pouco filho e pai, né? Porque eles têm isso no filme, né? Ele vira uma figura, tem um amor ali, mas é um amor, tanto que tem uma cena no final, né? Em que parece que são duas pessoas que se amam, que precisavam viver alguma coisa a mais, né? E ele é uma figura paterna pra ela, né? Ela é muito novinha. Eles têm um amor acontecendo, mas é um amor que não pode passar a sexualidade, né? E tem outro filme da Sofia Coppola que trata do... É, depois tem o Summer. É, ela isso. Fez um outro também, né? É Summer, eu acho, né? Que na Itália, sei lá. que é bem mais explícito nesse sentido. Sim, mesmo. É, porque aí realmente tem a relação da menina com o pai, né? Que não é uma relação também sexualizada, assim, mas tem essa figura paterna que... É, mas o que eu acho legal do filme é isso, porque ele pega, é tipo... Sabe, parece que, ela leu as, tipo, estratégias pra fugir dessa adaptação hedônica, assim, pra não... O que é que você pode fazer, né, pra isso? É, tipo, variedade, né? Variar, ter experiências novas e tal. É, cortar, né? Uma coisa que... As nossas experiências, se você lembrar das melhores experiências da sua vida, você geralmente lembra do pico e do final, né? Você não lembra do durante, né? Então, uma maneira de você enhance, né, sei lá, aumentar a felicidade que você sente é você valorizar o pico e estabelecer um final, né? É uma boa maneira de conseguir que uma experiência seja uma experiência de felicidade, uma experiência boa. As interrupções... Né? Tem que ter interrupção. Tem pesquisa que mostra que as pessoas costumam gostar mais do filme quando tem intervalo, por contraditório que pareça. A experiência de assistir o filme é aumentada pelo fato de ter a pausa. E o filme tem tudo isso, né? É engraçado. Eles estão num lugar diferente, né? Num outro país, então já tem a disrupção aí, essa diferença. Ela viaja, às vezes, no meio do negócio, eles ficam alguns dias sem se ver, tem uma hora que ele pega uma cantora lá, sei lá o quê. É, aí eles têm o pico, que é aquele negócio que eles meio se beijam, meio não se beijam. E acaba. Então o filme é perfeito pra ser uma experiência que eles vão lembrar pro resto da vida. Se durasse mais um tempo, ia ser uma porcaria, porque eles iam ver que é um negócio incompatível. É só aquela. É um retrato bonito da experiência, assim, de uma experiência. Isso que eu acho fantástico. E de uma experiência autêntica, né? Porque eles estão entregues àquilo quando eles estão juntos. Né? Sim, estão prestando atenção um no outro, né? Estão se observando, estão se fazendo companhia, assim. De maneira espontânea, assim, independente das diferenças entre os dois. Porque é isso, né? Há um pouco da irritação dos dois é que ninguém tá prestando mais atenção neles, né? Os japoneses só tratam o cara como o ator, né? Famoso. Sim, o Mr. não sei o quê. A menina, ninguém presta atenção nela, né? Porque o marido dela tá lá tirando foto, falando com atriz famosa e não sei o quê, não sei o quê. Então eles prestam atenção um no outro. E isso fica muito bem demonstra, assim, é muito bem filmado, muito bem representado no filme, eu acho. Eu tava curioso pra te perguntar isso, né? Eles se encontram e ambos têm um certo mal-estar, têm um certo pequeno drama, um pequeno sofrimento, né? De solidão, de não ser escutado. Então, você acha que você, morando em Tóquio, sabendo como é que é, você acha que as pessoas que vêm com esse estado de espírito pra Tóquio fica pior aqui? A cidade piora pra eles? Talvez, porque é mais uma dificuldade de tradução. E esse tipo de sensação já é uma sensação difícil de traduzir, né? Às vezes um processo de terapia, de análise, é justamente a sua tentativa de achar a palavra para esse mal-estar que você tem, né? Que nem sempre é um negócio óbvio o seu mal-estar. Nem sempre é um trauma óbvio. É, às vezes é um mal-estar difícil de explicar. E quando você está numa cidade que, principalmente se você não fala a língua e tal, e com a cultura muito diferente, é muito mais difícil de você ser notado. Mas, por outro lado, também, se você se propõe a... Porque é isso que acontece com ele, né? Ele chega e ele está estranhando tudo, está achando meio ruim e tal, e ele com ela, eles começam a explorar um pouco essa diferença e se divertir. É muito interessante, assim, a diferença de reação dele entre quando ele tá gravando o comercial, que o cara tá falando e ele tá meio puto, porque o cara fica falando japonês e não explica nada pra ele nem nada. E depois quando ele tá no hospital, que ele tá achando tudo divertido, porque ele tá com ela. Você vê que é a mesma situação de dificuldade de tradução e dificuldade de interpretação e tal. Mas só o fato dele estar com ela e disposto a explorar aquilo, ele tá rindo. É a melhor cena do filme, é aquela no hospital que tem aquela senhora, o senhor, sei lá o quê, de muleta, que fica tentando perguntar um negócio pra ele e ficam os dois conversando, que deve ter sido espontânea aquela cena ali, sei lá o quê, mas que é muito engraçado. E ele tá se divertindo, e tá todo mundo rindo. Você olha na fileira de trás, tem duas japonesas se acabando de rir, assim, do diálogo dos dois. E é a mesma experiência, é só uma mudança de perspectiva, né? De se interessar e se divertir com o que tem de diferente. É um filme que dá uma impressão, não sei se vocês tiveram também essa, que alguns, poucos filmes me passam isso, que é a impressão de que aquilo está relatando realmente uma memória autêntica do diretor do filme, assim, ou de quem escreveu o filme. Eu, se eu não me engano, a época que eu vi o filme eu gostei muito, acho que eu li a respeito, a própria Coppola teve uma experiência no Japão, assim. Foi meio... Ela é casada com o Spike Jonze na época, né? E ele tem uma relação meio parecida com a que ela tem no filme. É meio autobiográfico um pouco, né? Ah, perfeito. É isso mesmo. Isso é interessante. Esse filme, ele dialoga com o filme do Spike Jonze, o She... Her. Her, desculpa. Falei She. Não, Her. Parece que se você... Eu vi um vídeo uma vez que bate os dois filmes e várias cenas do filme. Inclusive, a voz da robozinha do Her é a Scarlett, Scarlett, né? Johansson, é. Não, mas eu acho que se você pega os dois filmes, tem vários pontos de contato, porque foi a forma com que cada um transformou em arte e como cada um deles soube lidar com a memória do que aconteceu, né? Da separação, inclusive, e tal. Tem um vídeo muito interessante que mostra isso. Eu podia ter recuperado isso, não consegui. Eu acho que isso é fato mesmo. A Sofia Coppola, ela estava passando por uma... Como é que se fala? Um certo luto, né? Tinha terminado a relação com Spike Jonze recentemente, né? Antes então, do filme. Então, esse filme foi uma forma de superar o luto, assim como o dele. Mas também. Aí você vê o valor dela como artista comparado com ele, porque Hair é aquele filme insuportável, né? E que absurdo! Ah, não é, vai. É bom também. Bom. Sir, muito bom. É, que bom loucura. Mandar prender o diretor. É, não, péssimo, ótimo. Gostei, é bom porque valoriza você ver que a arte não é só a experiência que você tem, é a sua capacidade. É porque não tem o Bill Murray agora. Não, só pode ser. É, aquele ator também, eu não gosto do ator não também, mas não é por isso não, a história é horrorosa. Do Joaquim? É, do Joaquim. Mas é isso, ela pegou essa experiência e fez uma coisa bonita. Eu acho que é honesto porque ela consegue passar uma vibe emocional, né? Assim, você nunca teve a experiência de ser um ator rico em Tóquio, nem de ser uma menina recém-casada, sozinha em Tóquio, num hotel chiquérrimo. Diz que ela adorava aquele hotel, né? Ela fez questão de botar aquele hotel como personagem do filme. Assim. Mas você consegue entender emocionalmente, entendeu? É uma emoção que pode ser traduzida, é uma coisa do Lost in Translation, né? Ironicamente, assim, mas que pode ser tradução de emoções que você sente em outras situações, né? Essa coisa meio platônica, você sabe que não vai. Essa, né, uma pequena conexão, né? Aquela coisa, é uma pequena janela, assim, que parece que você viu alguma coisa ali, dá, e fica, e vai ficar aquela memória ali, e enfim, e até um pouco menos dramático. Lembrou um pouco aquele filme da pera desgraçada lá da Itália, que a gente falou. Call Me By Your Name, chama. Né? Pêssego. Do Pêssego. É, do Call Me By Your Name, parecido, né? Uma outra situação, um romance gay na Itália com um adolescente, mas essa mesma coisa, essa sensação de uma pequena conexão que acontece, fica pra sempre, mas tem que acabar, né? Ah, não sei se é pequena ou é boa essa palavra, né? Porque eu acho que é uma conexão forte, potente, mas breve. Né? Breve, seria breve? Sim, breve. Tudo. Conexão breve. Boa, é verdade. Conta só a trivia que você já foi no karaokê, que eles vão no filme. É verdade. Eu tenho como é aquela regra das três conexões? Como é? Três. 6 graus de separação? 6 graus de separação. Pois eu já tenho uns... Eu já posso dizer que eu tive espiritualmente na mesma sala, fisicamente na mesma sala que Scarlett Johansson. Esse karaokê, que não tem nada demais, mas... Que é? O que é essa teoria das 6 graus de separação? Que você tem 6 graus de separação com qualquer pessoa no mundo? Ah, isso é mentira. Você sabe que eu tenho 6 graus de separação do Freud? Olha aí. Tu tá desmentindo a própria argumentação. Não, no meu caso é real. Bem maluco, assim. Não, é verdade. O meu analista, ele tem... Ele é o sexto na linhagem até o Freud. É mesmo? Ele é descendente do Freud? Direto? Não, de análise, entendi, de analistas. Entendi. O Freud analisou um analista, que analisou um analista, que analisou um analista, que analisou ele, que me analisou. Caraca, fantástico. Engraçado, uau, né? Tá vendo? É, eu sentei do lado de onde o Scarlett Johansson sentou. Praticamente a mesma coisa. É mais impressionante o do Gustavo. É. Ainda tava quentinho. Naquele hotel lá que o Bill Murray tá lá, sempre naquele salão, né, jantando, né, e tem aquela mulher cantando, eu fui lá também. Também posso dizer que eu tava no mesmo salão do hotel que o Bill Murray. Quem liga pro Bill Murray? Scarlett Johansson. Uau. Eu adoraria estar lá nessa sala aí também. Mas eu acho que é uma boa deixa, porque isso que você falou de pessoas que se notam, né, e se ajudam, né, e se conectam, é o tema do meu filme, né, O Discurso do Rei. Eu escolhi esse filme porque eu acho bonita a relação, acho muito bonita a relação do rei Jorge VI, né, do Bertie, que essa relação dele com o terapeuta, fonoaudiólogo, né, o Jeffrey Rush, né, que faz o Lionel Logue, porque é uma coisa que me toca, assim, realmente muito, né, me toca profundamente. Toda vez que eu vejo um personagem passando por um medo tão potente, né, que te domina tanto, que você fica paralisado, um medo paralisante, que a vida coloca uma oportunidade pra você, especialmente uma oportunidade de felicidade boa, e aquilo ali, e aquela felicidade é tão intensa, e a sua sensação de que aquilo, você não vai merecer aquilo ali, é bom demais pra você, e você fica paralisado, é uma coisa que profundamente me emociona. E é o drama que vive o rei, né? Antes de ser rei, quando o pai dele, Jorge V, estava vivo, Ele tinha tudo pra passar a vida toda. O Bert tinha tudo pra passar a vida toda de boa, né? Parte da família real, mas um membro não muito importante da família real. Porque o irmão dele era o irmão mais velho, era o próximo que ia ser o rei, né? Então ele nunca imaginou que ele tinha que fazer rei, nunca imaginou que tinha que fazer discurso em público, né? Então ele tem esse sofrimento da gagueira, né? Que o início do filme já mostra bem a situação dele, né? A paralisia dele, né? Ele tem que fazer um discurso para várias pessoas e um discurso que vai ser transmitido pelo rádio para toda a Inglaterra. Então ele trava. Então esse ato de travar, para mim, eu acho muito bonito, sempre me emociona. E isso me lembrou também esse segundo filme, né, que eu gosto muito, que me tocou muito também na adolescência. Né, que eu já vi várias vezes, inclusive, né, sem explicação nenhuma, por que eu veria esse filme tantas vezes, que é Vestígios do Dia, dirigido pelo James Ivory, o mesmo cara que escreveu o Me Chame Pelo Seu Nome, né, Call Me By Your Name. Ele dirigiu esse filme em 1993, baseado na obra do Kazuo Ishiguro, sobre esse mordomo que Mr. Stevens, Anthony Hopkins faz o mordomo, né? Fantástico. E o Mr. Stevens, ele serve ao Lord Darlington, né? Que é o dono de uma mansão, Darlington Hall, lá no interior da Inglaterra, riquíssimo, né? Um nobre inglês. E ele tem essa ideia de servir, e servir a esse, ser o melhor mordomo do mundo e servir ao Darlington é o propósito de vida dele, né? E então ele é realmente um mordomo excelente, super eficiente, né? E a prioridade número um e quase única na vida dele é servir. Só que ele conhece a governanta nova da casa, né? Que é a Miss Kenton, que é também primeiros personagens, assim, que eu era adolescente quando eu vi, que eu fiquei apaixonado por ela, né? A governanta da casa, Emma Thompson, que faz. E ele fica balançado com ela, apaixonado por ela. E aí, em resumo, No período em que ele tem que trabalhar, no período que eles trabalham juntos, ele tem oportunidade de consumar o relacionamento dele com a Emma Thompson, né? Com a Miss Kenton. E ele é tão arraigado a essa ideia de servir, a ideia de servir algo que está fora dele e não dentro, que quando ele tem a chance de conseguir satisfazer um desejo interior dele, que é só dele, individual, ele não consegue conciliar ambas as coisas. Ele não consegue ver que é possível, que pode ser possível ele servir o que está fora, né? O que é superior a ele e está fora, e satisfazer o que ele mais deseja dentro. E ele fica paralisado, né? Ele não consegue superar isso. Tanto é que ele tem várias coisas que o senhor Darlington pede para ele fazer, que ele odeia ter que fazer, mas ele mesmo assim faz, né? Uma cena engraçada do filme que ele pede, o chefe, o patrão dele, pede para ele falar com o Hugh Grant, jovenzinho na época, né? Jornalista adulto já, e pede pro Mr. Stevens ensinar pro jornalista lá, pro cara já adulto, os fatos da vida, né? As abelhinhas, e ensinar sobre sexo. E ele tem que fazer isso, e para ele é mortífero, é mortificante ter que fazer isso para um adulto já, mas mesmo assim ele faz. E o grande drama, o lance do filme também, é que ele, o patrão lá da casa, ele tem várias reuniões e começa a ter ligações fortes com os nazistas, né? Então o Mr. Stevens, ele testemunha esse desenvolvimento gradual das relações desse nobre inglês com os nazistas, e ele não fala nada, ele tá sempre fora, ele tá sempre destacado. Então ele nunca se envolve diretamente, né? Ele realmente é a corporificação da ideia de servir. Então só no final, e o final do filme é tão bonito, né? Quando ele finalmente, depois que o Lord Darlington morreu, e vai ser um novo chefe da casa, e ele já tá mais velho, 60 e poucos anos, 70, e ele precisa de uma governanta nova aí, que ele vai reencontrar a Miss Kenton, né? Que tragicamente gosta muito, até quer voltar a trabalhar com ele, né? Para eles voltarem a conviver juntos. Mas a filha dela fica grávida e ela não pode, né? Então, uma cena belíssima dela indo embora no ônibus, olhando para ele. E ela é a única pessoa no mundo que sabe do drama dele. Ninguém nunca soube que ele foi apaixonado pela Miss Kenton. Ninguém nunca soube que ele teve isso frustrado. Então ele ficou sozinho a vida toda. É outro personagem solitário, né? Que a gente tá falando aqui nesse show, né? Nesse episódio. Passou a vida toda sozinho, nunca teve ajuda de ninguém, nunca teve suporte de ninguém, nunca pediu ajuda pra superar seus medos, pra aprender a lidar com seus medos. Nunca aprendeu, nunca soube. E o Rei Jorge, ele tem essa oportunidade. Com o suporte da mulher dele, né? Ele encontra esse terapeuta com quem desenvolve uma amizade com ele, né? Uma relação de trabalho, mas também uma relação de amizade. Então, eu acho que o filme mostra bem isso, como é que funciona, o que acontece quando a pessoa está apavorada e não consegue mover, e não consegue satisfazer o seu desejo. E é um desejo tão difícil, tão complexo, né? Porque ele se vê no dever de superar, de substituir o pai, né? E que era uma figura de muito poder, de muita autoridade, muita potência sobre ele, né? Ele sempre se sentiu bastante inferior e nunca nunca conseguiu realmente enfrentar e se rebelar contra o pai. E agora ele se vê numa posição de substituir o pai, de ser um pai, pra nação, inclusive. Então eu acho bonito quando ele finalmente consegue, né, no final do filme. Quando ele consegue descobrir que ele tem uma voz, né, descobrir que ele, se ele passar a vida tentando lidar, e como a gente falou no episódio sobre o Lagosta, né, eu acho que foi isso. Não, no episódio da Bruxa, algum episódio a gente falou isso, né, que a terapia ela serve pra gente conseguir reatribuir valores aos seus sofrimentos passados, especialmente sofrimentos infantis. Então ele vê que ele sendo obrigado a lidar e enfrentar os próprios medos, ele consegue, com a ajuda, né, da mulher, com a ajuda do Lionel, ele consegue fazer essa retribuição de importância desse medo, desse pavor, né, da gagueira, né, de não conseguir ser capaz de fazer a única coisa que um membro da família real se espera que ele faça, né, que é o discurso, que é falar com o público. Então acho bonita a cena, né, pro aquele, tá lá o Jeffrey Rush, só pra terminar, né, tá lá o Lionel, que senta no trono antes da coroação, né, quando eles estão se preparando pra coroação, senta no trono, né, e de forma a provocar o rei. E aí o rei, interpretado pelo Colin Firth, fala, por que você tá sentado aqui? Pode sair desse trono aí. Petulância, sabe? Aí ele fala, por que eu tenho que sair daqui? Qual o problema? Tem algum rei aqui? Tem... Não, eu vou sentar. Os reis estão mortos já, ninguém vai me tirar daqui, não. Não, você tem que sair daqui, essa cadeira, seu trono é histórico. Você não tem direito de sentar nesse trono, não. Pode sair. Aí ele falou, pode me ouvir, você tem que me ouvir. Aí o Lionel fala, mas ouvir você? Mas qual é a obrigação que eu tenho de ouvir você? Você tem obrigação, assim, nem que seja porque eu sou seu rei. Sabe, tem rei? Tem algum rei aqui? Não tem que te ouvir, não. Mas eu tenho uma voz, né? E eu gosto disso porque é como se ele estivesse falando, no meu entender, leigo, né? Que eu tenho falo, eu tenho potência, eu achei minha potência. Achei meu falo, tô aqui. Confortável, sabe, de ser rei com pau duro. Sabe, pode sair desse trono aí. Então, e ele sai, e aí falam, Bert, você vai ser um fantástico rei. Você é um dos homens mais corajosos que eu já conheci. Então, achei lindo. Terminamos então essa fala do Diego com essa imagem belíssima. De Colin Firth, lindo. De pau duro, sentado no trono ao lado de Jeffrey Rush. É realmente inesquecível. O Diego, mais uma vez, criando uma total identificação com os filmes que ele vê. Eu acho curiosíssimo isso. O Diego, ele... Todos os filmes que o Diego vê são ele. Eu já tive medos paralisantes, sabe? Já tive, especialmente na adolescência, assim, situações que eu realmente não consegui me mover. Mas eu achei engraçado que você falou assim, eu acho bonito esse momento em que ele tem que falar e não consegue, fica inibido. Achei curioso você achar esse momento bonito. Parece uma experiência que eu tive quando eu era criança, quando eu era bem... Pô, quando era isso? Faz muito tempo. A gente tinha ainda que cantar o hino nacional antes da aula. Colocava os alunos assim, tinha aquela coisa de educação moral e cívica. E aí eu lá, pequenininho, tinha que cantar. Aí teve uma situação em que mandavam cada um cantar individualmente. Não sei se era um hino ou uma música, uma coisa assim. E aí eu dei uma desafinada horrorosa, horrorosa. Só que eu fiquei muito feliz, porque quando eu desafinei, aquilo pra mim representava algo como assim... Porque eu desafinei é que eu posso saber cantar. Foi uma coisa mais ou menos assim, você me lembrou disso quando você falou isso, do a inibição, né? Porque a inibição indica que você pode superar a inibição, né? Também. Mas eu achei curioso você falar que você achou bonito o fato da inibição do cara. Porque pode ser constrangedor, pode ser te causar... A inibição é uma força que te trava, te paralisa, mas ela talvez exista porque também tem uma força contrária de você querer fazer aquilo. E aí qual é a força que vai ganhar? Né? Não é que talvez tenha uma força contrária, é justamente pela força contrária que você trava. Se é coisa de falar publicamente e tal também, tem a ver com isso? Ou não necessariamente esse é o pânico de travar, assim, que você falou que teve? Não, eu adoro falar em público, inclusive. Mas foi quando eu travei, assim, pela primeira vez com... Eu tava de férias, de verão, meio uma situação meio Call Me By Your Name também, só que como uma menina. E aí ela... A gente ficou amigo, ela era mais velha, né? Acho que ela tinha 16, eu tinha 14. E muito mais experiente do que eu e tal, lá no Rio de Janeiro, né? Numa cidade pequenininha de praia, Barra de São João. E ela, no meu aniversário, e ela sabia que eu era muito tímido, né? Praticamente acho que nem tinha beijado na boca ainda. E aí ela resolveu aparecer no meu aniversário, de noite, assim, na festinha que tava tendo lá com a família. Me chamou no portão da casa e falou que... Feliz aniversário, eu tô aqui pra te dar feliz aniversário e dizer que eu gosto muito de você. Me deu um presente, assim, quis me dar um presente. Que era só eu agarrar ela e dar um beijo nela e pronto. E eu não fiz nada. Fiquei absolutamente paralisado. Não consegui, ela teve que ir embora. Você não vai fazer nada, não? tá bom, então tchau. Falou isso? Falou. Ela teve que ir embora porque demorou muito. Eu não consegui sair do lugar. É, mas é exatamente o que o Gustavo falou, né? Que tem uma... Vontade demais. É, muito desejo. Muita. Foi demais, assim, de uma hora pra outra, assim, não tava acostumado. E segundo a sua interpretação do filme, o seu pai que não deixa isso acontecer. É, talvez, né? Mas, assim, é... pra que todos fiquem tranquilos, né? É... Uma das pessoas que mais me ajudaram a resolver essa questão foi a Amanda, né? Minha mulher com quem eu me casei. Quando a gente começou a namorar, foi a grande oportunidade que eu tive de aceitar que eu posso desejar e ser desejado. E aí o medo foi destravando. A força foi... A força minha de desejo foi... Venceu, finalmente. Então foi final feliz. Para que todos fiquem tranquilos. Eu não fiquei tranquilo com isso, não. Eu fiquei altamente... Isso me deixa um pouquinho tranquilo. Tô até menos tranquilo agora. Mas isso te deixa feliz, tá? Legal. Mas não é a força de desejo que venceu, não. Pelo contrário, você venceu a força do desejo. Força do Desejo, parece o título de novela das seis, né? Vai ser o título desse episódio. Episódio 50, A Força do Desejo. Não, mas por que que, vou fazer interpretação selvagem do Diego. Por que que o André, realmente, né, ele falou que achar bonita a parte que a pessoa travou, né? Por que que eu acho que o Diego acha isso bonito? Porque ele acha bonita a pessoa que se empolga, ele se empolga com as coisas, né? É isso, o cara que tá tão empolgado que trava, né? Assim, tá tão... E travou. Mas quando você consegue destravar, não é que a força do desejo venceu, é que você conseguiu controlar a força do desejo, né? Porque o que faz você travar é desejo demais, né? É, porque eu fico fazendo uma... não sei se de maneira também... Não, nada correta, né? Nada exato, né? Mas eu fico fazendo essa relação entre realizar seu desejo e praticar o jouissance lá do Lacan. Porque eu acho que os covardes, os cagões, eles sempre praticam muito mais o jouissance. Eles não conseguem realizar seus desejos. Porque eles têm muito medo. E aí você tem o jouissance para se consolar. Quando você consegue abrir mão do jouissance, do gozo, para realizar seu desejo de verdade, por mais difícil e sofrido que seja, eu acho muito bonito. Me identifico mesmo. Ou não? Falei besteira? Não. Tem razão. Porque é um prazer sofrido. Um prazer mortífero. Ah, você podia falar um pouquinho o que é jouissance. Ai, né? Aí vocês vão entrar naquela... Agora que tá dando 2 horas de gravação, tá um bom momento, assim. É, eu sou meia-noite. A gente faz um episódio especial pra jouissance. Então, pessoal, esse foi mais um Sala de Projeção Podcast. Espero que tenham gostado desse formato especial, meio bônus, que a gente fez pro episódio 50. Desculpa um pouco a duração um pouquinho mais longa, mas eu acho que foi interessante, né, falar de não só de um filme, mas de 5. E a gente deixa a proposta aqui. Se vocês quiserem que a gente faça um episódio no futuro sobre algum desses filmes sobre os quais a gente falou, fiquem à vontade, manifestem-se nas redes sociais, mandem mensagem pra gente que a gente pode fazer um episódio, porque cada filme é tão bom, né, que daria com certeza um episódio. Então, entre em contato com a gente, votem no filme que vocês querem que no futuro talvez a gente faça, e não percam o próximo episódio. A gente vai falar sobre o filme O Bebê de Rosemary. Esse episódio 51, o próximo, vai ser publicado dia 3 de novembro, né, segundo Felipe. Muito, muito próximo ao Halloween, que é 31 de outubro. Especial de Halloween. Um dos maiores filmes de terror de todos os tempos. Eu acho que, para mim, na minha opinião, é o melhor, número 1. Né? Talvez, é o que eu mais gosto. Já vi 10 vezes, sei lá quantas vezes. Amo esse filme. John Cassavetes, Mia Farrow e o Demônio. Maravilhoso, excepcional. Dirigido pelo Roman Polanski. E é isso aí. Vamos também se despedir brevemente, se despedir temporariamente do Gustavo, porque... A Clara vai nascer. A mulher do Gustavo está grávida já de 38 semanas. Obrigado por vocês terem escolhido O Bebê de Rosemary justamente quando a minha filha vai nascer. É, muito feliz com a escolha. Na hora que o Diego falou assim, escolhemos O Bebê de Rosemary em homenagem, eu falei, gente, ele vai falar isso. Em homenagem ao Gustavo, que será pai. Muito, então, muito obrigado vocês pelo carinho. Então, ela já vai nascer daqui a pouquinho, né? Daqui a 1-2 semanas. E aí o Gustavão vai tirar uma breve licença, né? Aproveitem para falar de todas essas porcarias do Igor aí, terror, abjetos, nojeiros. Mas não se preocupem não, que o Gustavo volta, ele vai voltar. A gente vai falar dos filmes de horror tudo, mas ele vai voltar assim que ele tiver tempo, assim que ele sentir, assim que agora dá, né? Mas como vai ser pai de primeira viagem, a gente deseja tudo de bom. Vai ser fantástico. Só digo isso, vai ser fantástico. Valeu. Com certeza. E aí, André? Tchau, tchau pra vocês. Até o próximo episódio. Espero que o 50º episódio seja especial mesmo pra todos. Exatamente. Felipão? Falou, galera. Até a próxima. E Igor? Trevosão? Falou. Tchau, tchau, gente. Sempre um prazer conversar com vocês. Obrigado. E até a próxima. Espero que vocês gostem desse episódio especial. Abração e até mais. Foi editado por Thiago Vergara. Is that the stars in the sky? Was it rain falling down? Would it burn me if I touched the sun? Yeah, so big, so round.